Passaria 2228, puxa pressão, pressão número 2, remoto. Passaria 2228, remoto na 2 está livre, chame para o táxi. Camarada 2228. 2228, POB de 23, a bordo, 5 horas de autonomia, antena Salvador, para o táxi, é necessário a gente fazer um 360 aqui, um 180, porque a nossa intenção é decolar da 17. Cliente, chama água efetuada, só confirma que eu ouvi a 23. Passaria do 2228. Cliente, o táxi via Lima, chama o Porto Fora da Lima. Via Lima, chamará no Porto Fora da Lima, passaria do 2228. Identificação, chegada Bomed 1 autorizada, aguarde apenas para iniciar o segundo. Eu passarei de 2228, a próxima, eu espero daí. nossa intersecção Quebec. Passando 2200 em Quebec, a linha pista 17, pronto. Está ingressando a Quebec e na pista e chamada alinhada no 17, passando 2222. E eu vou conseguir para pouso visual na pista 17? Continua 908, procuração para interceptar sinal da sinal visual para pouso na pista 17. Mantenha a presente pela proa 055, o seu limite será radial 330 de Salvador. Azul 6908. Decolada da pista Holo 7, na saída Arborola. 2228, contato radar superimido de voo 1808, direto para a posição Alefa. Subida para nível 180, vai voar na proa de Alefa, passarito 2228. Azul 6908 está fazendo uma pequena desvio à esquerda na proa 03. Vamos lá, 15 milhas. Cliente 6908, reporte ao término do desvio. Desça para 4.000 pés, altímetro 1.020. Altímetro 1.020. Essa área de 2.028 tem condições de incrementar a razão de subida? Tem condições de incrementar a subida 2228. Confirme quanto está mantendo de razão por minuto e para quanto vai incrementar por 22. 1.500 vai incrementar para 2.000. Peço um minuto, passarei do 2228. Gente. Tem condições de recuar a proa 055. Azul 6908, agora curvia direita, proa 055, limite permanece radial 330. Gente, proa 055, radial 330, limite 6908. Confirme a proa para a conquista? Proa 228, passarelo. Passarelo 2228. Passarelo 2228, suba e mantenha o nível de voo 090. Subir e mantenha o nível 090. Azul 6908, desça e mantenha o nível de voo 100. 006908. 908, vamos para a segunda posição de uma hora. Agora, 23 milhas, rumo oeste é um Alfa Tango 72. Passando nível de 0080, subida ao 090. Ciente do tráfego, tem que esquecer, só confirmando a altitude que apareceu, 6908. Até o nível de 1100, 6908. Uma CP na 6908. Passando nível 2228, confirma a previsão para a conquista? E para a conquista, senhorita, pode considerar aí a proa 250. Gente, voe direto vitória da conquista, 2228, e sube e mantém ainda o nível de voo 090. Estima restrito de nível 090 e voando a proa de conquista, 2228. 2228, informe o tráfego, posição agora de 11 horas para 12 horas. A... 1.6 milhas rumo nordeste, é um eco 190, passando nível de voo 1.10, vestida 1.00. Certo, 6908, desça para nível de voo, desça para 4.000 pés, altímetro 1.020. 4.000 pés, 1.020, 6908. Passarei 2.228, suba para nível de voo 1.80. 280, passa ali do 2228. Então, 908, curva direita para o 070, o limite para menor de radial 330 em Salvador. Direita 070, limite 330, 608. 908, fica para 3.3, altímetro 1020. 3.3, 20, 608. Alvina 908, inicie redução para 2209, desça para 3.000 pés altímetro 2020, reporte para modificação das regras. 229, descendo para 2.000 pés, 6908, 2.000. 908, curva direita para 080, limite permanente. 080, 6908. Reporte para a modificação das regras, 6908. Então, para a modificação das regras, 6908. 6908, regras de voo canceladas 0411, deixa para 1500 pés, altímetro 1030. Voe para a SEASA antiderrogatória, tem conhecimento desta posição no, nos cobros visuais de Salvador? Negativo, solicita a retoração para interceptar o sinal da onda 7. Gente, tem condições de, mantendo-se em regra de voo visual, cruzar à direita na proa 100? Firmo 6908. Gente, cruzar à direita na proa 100, mantenha-se em regra de voo visual, reporte visual com campo. Gente, 6908. 3228, suba para o nível de voo 180, chame o centro Recife, frequência 126.0, alternativa 28.8. Passarelo 2228, copia o controle. Perfeito, passarelo 2228, subiu para o nível 180, chama na centro Recife 126.0 e alterna 128.8. Decisionamento correto. Azul 6908, confirme já a início de redução para a aproximação final. Confirmo, 6908, aguardando a retoração para o final. Gente, 6908, o campo está, a pista na 7 está na sua posição agora de 1 hora a... Então, é 1 hora a 5 milhas e meia. Reporte quando visual com a pista. É visual, 6908. Gente, para o ingresso no circuito de tráfego, chame a torre Salvador frequência 98 do sinal 95. 95, 908. Torre Azul 6908, boa noite. Boa noite, Azul 6908. Ingresso final para o sinal 7. Gente, tá de base para o final da 97, 6908. Quer visual com o campo? Estou visual com a pista aqui, o 6908. Gente, sub 908, pulo autorizado, pista 17, vento 15, 0 graus, 0 segundos. Gente, autorizado pulo 17, 6908, fala de Moneia, libere na parte de Lima, o taxi via pátio principal, pátio preta, moto 3, comendo pátio preta. Assistindo ao 6908? Afirmo, libere agora esquerda para taxi em Lima. O solo foi ao 6:30. Após taxi via pátio principal, até a interseção com pátio 3, ingresse no pátio 3, a moto 3, comendo. Meu, para o controle Salvador, Lima Hotel. Lima Hotel, chame o controle Ilhéus, frequência 90, decimal 1 para descida. Controle Ilhéus, transferiu para o controle Salvador, Lima. Para descida, chame o controle Ilhéus, a frequência 90, decimal 1. Chamar de novo Ilhéus, 90.